cura, cura com amor, cura, cura, cura com alegria. Sigo, sigo, sigo com firmeza, sigo, sigo, sigo em frente. Sigo, sigo, sigo com firmeza, sigo, sigo, sigo em frente. Eu peço a minha mãe, amor, amor, amor e alegria, amor, amor e harmonia, amor, amor, amor e alegria, amor, amor, amor e harmonia. Vamos seguir con el himnario número 67. A festa, via a alegria, via o amor. Yeah.

Thank you. Soberana, la cultura son piedra está. Yeah. da flor. Deixa as cartinhas levantadas atrás. Os caminheiros são verdadeiros. E eu preciso te achar. Quero poder viver um legado. E eu desejo alcançar. Os caminheiros são verdadeiros. E eu preciso te achar. Quero poder. E eu desejo alcançar minha toca sem cansar e lutar com levedinha. A resposta que não tem a esperança de dia. Minha toca sem cansar e lutar com levedinha. A resposta que não tem a esperança de yeah. Viva. Viva Jesus Cristo, Rei de todos. Viva. Viva o Patriarca São José. Viva. Viva todos os seres divinos. Viva. Viva nosso mestre império. Viva. Viva toda a Irmandade. Viva. Viva Santo Cruzeiro. Viva Dono Ordinário. Viva Mestre Ineu. Viva Padrinho Sebastião. Viva. Viva nossa festa. Viva. Viva Virgem da Conceição. Viva. Viva nosso festival. Viva. Thank you.

Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Viva Jesus Cristo Redentor! Viva! Viva o Patriarca San José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva! Viva o nosso Mestre Império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva o Santo Cruzeiro! Viva! Viva o Dono do Inário! Viva! Viva o Mestre Ineu! Viva! Viva a nossa festa! Viva! Viva o nosso festival! Viva! Viva o Santo Daime! Viva! Viva o Aniversariante! Viva! Yeah. Thank you. Para ser, para ser. Thank you. All right. Thank you. Viva Santo Cruzeiro, viva o dono do Inário, viva o Mestre Ineu, viva a nossa festa, viva a Virgem da Conceição, viva o visitante, viva o Santo Daime, viva a alegria, viva! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Santo Tuseiro, viva o Novinário, viva o Metrineu, viva a nossa festa, viva o aniversariante, viva a velha flor do Sandi, viva o Santo Daime, viva o Santo Daime, viva o Santo Daime, viva! Então, procuremos que vuelvan todos ao salão. Então, quem é fiscal de mulheres? Thank you. llegado al final de nuestro trabajo de hoy. Pero antes de cerrar el trabajo, vamos a realizar unas ceremonias de bautizo y de matrimonio. Un bautizo. Entonces, si quieren, pueden ir al baño, tomarse 5 minutos para volver a cerrar el trabajo. ¿Ya? 5 minutos como para despejarse y volver, por favor, para continuar, para cerrar. Estaba como apurado de volver a tocar, entonces como estaba ahí tocando, quería volver a tocar y había... Ay, me tocó aquí solito en la punta todo el rato. Ah, no te caché, no cachaba atrás nada, me dio la espalda la pinqueta. ¿Vas a salir con nosotros?